Frequência Académica, um programa da Universidade de São José, com João Cordeiro e José Manuel Simões. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição de Frequência Académica, o programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. O meu nome é João Cordeiro e hoje tenho o prazer de ter comigo em estúdio a minha colega, professora Raquel Vasconcelos. A Raquel é licenciada em Biologia pela Universidade Lusófona Portuguesa, é mestre em Biologia e Gestão dos Recursos Marinhos pela Universidade de Lisboa, tendo feito a parte da investigação escrita da sua tese de mestrado na Universidade de Viena. É doutorada em Biologia na área da Ecofisiologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. A sua área de especialização é a comunicação acústica nas espécies marinhas, algo que tem estudado consistentemente ao longo da sua carreira científica, com mais de 15 artigos científicos publicados em revistas, atas e capítulos de livros. A Raquel é, desde 2011, investigadora e professora no Instituto de Ciência e Ambiente da Universidade de São José. Vamos já começar a conversa com ela, mas antes ouvimos o primeiro tema que escolheu para o programa de hoje. Chama-se You Can't Always Get What You Want. É dos enormes Rolling Stones, do álbum Let It Bleed, de 1969. Vamos ouvir. Jimmy, a man, did he Olá Raquel, seja muito bem-vinda ao Frequência Académica. Olá João, tudo bem? Raquel, ouvimos You can't always get what you want. Nem sempre podes ter o que desejas. Isto é algo que tu dizes a ti própria de vez em quando? Essa é uma pergunta curiosa, é verdade. Mas acima de tudo também digo que o que é importante é no fundo nós termos aquilo que precisamos. E muitas vezes nem sempre aquilo que queremos é aquilo que precisamos e que acabamos por conseguir obter. Eu acho que temos de ter sempre um bocado esse otimismo, quando trabalhamos em ciência e mesmo noutras áreas, de que saber contornar os obstáculos e manter sempre essa, otimismo. Em que situações e em que áreas, digamos assim, da tua vida é que te consideras mais exigente? Eu tento ser um bocadinho exigente comigo própria e nem te consigo bem distinguir as diferentes áreas. Obviamente na minha área profissional, acima de tudo, não é? Tento dar o meu melhor, tento sempre, e sei que, em particular na minha área, se não conseguirmos produzir artigos científicos, acabamos por não ser, no fundo, vistos como investigadores que de facto conseguem conferir aquilo que é mais necessário, que é a partilha de informação científica. Portanto, nessa área eu tento sempre a tentar ser exigente e estabeleço sempre uma meta que para mim muitas vezes eu não consigo alcançar, mas eu prefiro estabelecer essa meta um bocadinho mais além e dar o meu melhor e pronto, e lá está, manter a atitude de ok, se não conseguir tudo, para a próxima consigo mais e é normalmente por aí. Isso é necessário na ciência, ter essa atitude por vezes, porque nós sabemos que os contributos que conseguimos dar e que os cientistas muitas vezes dão são até contributos negativos, no sentido em que não, mostram que não é por ali o caminho, não é? Uhum. Conseguimos, são os chamados resultados negativos. Sim, sim, sim. É necessário ter esta postura de, às vezes, perceber que um mau resultado ou um resultado negativo é um resultado importante para a ciência. É. Acho que isso é um desafio muito grande. Muitas vezes acontece que na bancada do laboratório se descobrem coisas que à partida não são aquele resultado que esperaríamos ou que não vão de encontro àquelas hipóteses que nós estabelecemos de início, mas eu acho que é muito importante nós conseguirmos, para já, saber e fazer a interpretação de um ponto de vista bastante honesto dos resultados e saber tentar interpretá-los. E no fundo extrair aquilo que depois é a sua aplicação e mesmo que eles sejam realmente negativos, isso não é necessariamente mau. É, acima de tudo, se for um trabalho honesto e se é verdade, é conhecimento. E se é conhecimento, deverá ser partilhado e a forma de o partilhar é através de publicações e através da atividade científica. Estamos a falar aqui de ciência, estamos a falar do teu processo também de trabalho, os teus valores, inclusive, mas vamos dar um passo atrás. Como é que isto começou? Como é que a ciência e a biologia entraram na tua vida? Bem, eu sempre tive... Eu, quando era pequenina, queria ser astronauta. Depois, às tantas, pensei, afinal quero ser médica veterinária. E depois, às tantas, sei lá, deu tantas voltas que acabei na biologia. E não me arrependi nada, porque acho que para mim é um desafio permanente e eu sou normalmente um bocado exigente e sou bastante ambiciosa em termos profissionais. E para mim, acho que foi no fundo a forma onde eu consegui encaixar esta minha personalidade e onde eu me consigo expressar da forma que mais me gozo dá. Portanto, foi um bocado, não sei, uma consequência da minha personalidade, das pessoas que eu fui conhecendo ao longo da minha vida. E pronto, e fui deixei no fundo encaminhar-me nesse sentido. Foi muito natural. Há a biologia e há o som na biologia. Como é que tu acabaste por enverdar por esta área do som, que é uma área pouco explorada, até menos popular, talvez, entre as ciências? Sabes que eu, por exemplo, eu sou um bocadinho às vezes contra situações... Não é contra, mas não gosto de ir pelo mais óbvio. E muitas vezes o que acontece é quando... Cria-se um certo estereótipo que os biólogos, no fundo, então se trabalharem na acústica, estudam os golfinhos ou estudam, vá lá, no fundo, modelos que são um bocadinho mais atraentes do ponto de vista do grande público. E eu achei, e eu quando comecei-me a interessar por estas matérias, comecei-me a perceber que existiam espécies, nomeadamente peixes, que no fundo precisam da comunicação acústica para se reproduzir, para comunicar, para se viver num ambiente social e transferir informação. E, no entanto, são muito pouco explorados. Eu acho que é interessante depois, no fundo, sabermos usar esse conhecimento que temos, que é relativamente restrito para espécies de peixes, e então nos dedicarmos a responder questões que ainda nunca foram exploradas. Eu acho que passa por aí. Se tu, no fundo, abraçares questões de investigação que já estão muito trabalhadas, vais contribuir com mais um bocadinho, que com certeza será válido, se for feito como deve de ser, mas não é a mesma coisa do que tu pegares numa área em que ainda se sabe tão pouco. À partida não está nada explorado, se calhar existem uma série de dificuldades técnicas, mas de facto a tua contribuição pode ter outro valor. E foi um bocado seguindo essa linha de pensamento que eu acabei por me focar na acústica e na audição, na ecofisiologia em peixe. Fala-nos um pouco mais sobre essa área. O que é que tu estudas especificamente? Eu comecei a estudar com um modelo que é o charroco. Portanto, é uma espécie no fundo... acaba por ser muito interessante porque tem um repertório acústico relativamente vasto para uma espécie de peixe. A maior parte das pessoas nem sabe que os peixes vocalizam. E esta espécie acaba por ter essa particularidade e ao longo dos trabalhos que fui fazendo e da literatura que tive a oportunidade de ler, comecei-me a perceber que pertence a uma família de peixes que tem essa, de facto essa capacidade. E é um caso um pouco especial no mundo dos peixes. Depois eu comecei a me interessar por isso, mas acima de tudo também não é só descreveres um comportamento como sendo diferente, é tentares perceber qual é a função biológica desse comportamento. E portanto comecei-me a focar nessa parte, tentar perceber, mas se eles vocalizam, se eles gastam energia nesse comportamento, qual será a razão? E depois, obviamente, na consequência disso, foi tentar perceber de que forma é que eles têm um sistema sensorial que lhes permite percepcionar, portanto, recepcionar e integrar informação acústica desses sinais que são relativamente complexos para uma espécie de peixe e o que é que eles utilizam para extrair, no fundo, informação que depois é-lhes relevante. Portanto, eu acabo por me focar nessa... Se por um lado foco-me na importância desses sinais do ponto de vista biológico, por outro lado, o que é que eles são percepcionados, que tipo de informação é que é extraída e até que ponto é que eles têm um sistema auditivo que lhes permite extrair essa informação. E depois, obviamente, tem outras questões que vão surgindo consoante os resultados que fui obtendo e consoante as pessoas com quem fui colaborando. Diz-me uma coisa, portanto, nós, os leigos, olhamos para o mundo animal e dizemos assim, os pássaros têm um chilrear muito bonito. Uhum. Realmente nós estamos habituados a pensar que o charroco, ou eventualmente até outros peixes mais pequenos, isso tenham e usem o som como forma de comunicação entre eles. Diz-me um ou dois exemplos da utilização da comunicação acústica entre os peixes. Porquê é que eles comunicam? Sim. Portanto, no caso dos peixes, eles comunicam exatamente para as mesmas funções que outras espécies comunicam. Eles comunicam para, por exemplo, um macho para atrair a fêmea para o seu ninho, na altura da época de reprodução. Eles comunicam para defender territórios. Eles comunicam para avaliar, por exemplo, a qualidade entre oponentes numa determinada situação de conflito também, ou de, existe um, no fundo, a competição por um determinado recurso, sendo ele espaço ou alimento, e portanto eles no fundo utilizam essa, essa forma de comunicação como uma forma eficaz de transmitir informação, especialmente em, em zonas em que, por exemplo, a visibilidade não é tão, não lhes permite comunicar visualmente. Mas também, e isso eu por acaso eu não referi há pouco, portanto isso foi uma área em que eu me comecei a especializar e fiz o meu doutoramento nessa área, mas depois também comecei a interessar-me cada vez mais pela parte da audição. E sendo que a audição pode ser, no fundo, investigada utilizando um modelo que não seja necessariamente um modelo que vocalize, como sendo o zebrafish, mais recentemente eu comecei a utilizar esse modelo para responder às minhas questões, porque é um modelo genético, é um modelo que tu consegues manipular uma série de características que no fundo te permitem responder às questões de vários ângulos de abordagem. Portanto, uma abordagem genética, de uma abordagem em que tu consegues visualizar muito melhor as estruturas intervenientes no microscópio, numa abordagem mais de desenvolvimento embrionário. Portanto, tem sido uma área que eu tenho estado agora a focar mais, que tem a ver com a poluição sonora, tem a ver com o impacto do ruído no desenvolvimento e na sensibilidade auditiva e no próprio, no próprio desenvolvimento embrionário, mas isto noutra espécie, que me permite responder essas questões de outra maneira. Colocaste aí tocaste numa questão-chave, a questão do ruído e da poluição. Nós pensamos muitas vezes na questão da poluição, obviamente, mas não estamos assim tão habituados a pensar a poluição do ponto de vista acústico, principalmente acústico e subaquático, digamos assim. Sim, sim. Mas essa poluição existe. Sim, sim. Isso tem um impacto na comunicação entre os peixes? Tem, certamente que tem, não é? Portanto, ou tens portanto, níveis de ruído de fundo muito mais elevados, derivados de tráfego marítimo ou derivados de atividades de construção que, no fundo, propagam, fazem com que determinados ruídos se propagam por baixo de água. No fundo, isso vai interferir com a capacidade que os animais têm em comunicar, com a distância que eles têm que ter para se conseguir percepcionar uns aos outros. E obviamente tem um impacto obviamente na sua reprodução e na sua capacidade para comunicar socialmente. Raquel, tu és uma investigadora, tens feito ao longo da tua carreira académica trabalho principalmente de investigação, também das aulas, como todos nós que fazemos investigação a determinada altura damos umas aulas, mas o teu percurso tem sido muito na área da investigação. Passaste por Portugal, Viena, Estados Unidos. A tua última etapa foi um pós-doutoramento na Universidade de Cornell, no estado de Nova York. O que é que retiras de mais positivo das tuas vivências no estrangeiro? Ora, em termos de vivências, eu acho muito importante quem faz investigação não ficar fechado ou num determinado ambiente. Nós aprendemos muito através da troca de informações, de experiências, entre laboratórios. Portanto, ter a oportunidade de ir a um laboratório e perceber como é que toda a dinâmica do laboratório está montada, que equipamentos é que eles têm a funcionar, o expertise dos vários membros desse grupo, eu acho que é uma experiência tão importante que qualquer investigador deveria ter a oportunidade ou deveria procurar alguma vez na vida ter. Eu entendo que, por exemplo, aqui estando em Macau e no fundo montando um laboratório desde o início, eu acho que é fundamental fazê-lo numa perspectiva de colaboração, de interajuda, de troca de alunos, de troca de ideias, de equipamento, do que seja. E acho que é assim que as coisas conseguem avançar com qualidade e consistência e que fazem sentido para mim. Mas, por exemplo, falaste da minha experiência em Cornell, eu, por exemplo, eu achei muito curioso, como própria experiência pessoal, de sair daqui da realidade de Macau, em que no fundo tem uma determinada velocidade, porque são as aulas, Macau é um sítio pequeno, mas acabamos por também ter uma determinada, no fundo, vivência, que tem uma determinada velocidade, E de repente, quando vou para Cornell, é tudo muito mais sossegado, muitos parques naturais. Aqui, mesmo em termos psicológicos, para mim teve um efeito bastante significativo. E isso foi interessante porque também me consegui focar muito mais. Obviamente lá não tinha as aulas, e consegui dar o meu melhor, ou tentar dar o meu melhor, em termos de recolha de informação, recolha de dados, de investigação que estava a fazer, e depois trazer o know-how para aqui. No fundo, que é, lá está, é aí que faz sentido, e estabelecer uma colaboração muito mais sólida com esse laboratório. É basicamente isso. Ficamos com esta ideia de que é importante uma rede científica para que os diferentes laboratórios, principalmente os laboratórios onde não há uma tradição de investigação, como é o caso aqui na Universidade de São José, que vocês e o vosso instituto é pioneiro e está a dar passos de gigante, mas que é importante esta rede para que a qualidade da investigação, no geral, suba. Vamos agora ouvir o segundo tema que trouxeste para o Frequência Académica de hoje, Rise, Eddie Vedder. Vamos ouvir. Ouvimos o tema Rise, de Eddie Vedder, vocalista da icónica banda Pearl Jam. Raquel, os Pearl Jam marcaram-te e marcaram a tua adolescência? Ou é mais trabalho a solo de Eddie Vedder? Vou citar uma frase que um amigo meu costumava dizer, não só, mas também. Basicamente. Que eu acho que se aplica a muita coisa. Mas... eu, obviamente é daquelas, eu acho que na minha geração, na nossa geração, não é? Acaba por marcar, obviamente. Esta canção para mim marcou uma etapa da minha vida, que foi o início do meu doutoramento. Isto foi, é uma música que está associada à banda sonora de um filme Into the Wild, que foi o início do meu doutoramento. E eu na altura estava em Seattle. E normalmente Into the Wild, um doutoramento é isso, não é? Exatamente. E portanto, eu lembro-me de lá estar e lembro-me de inclusivamente ir ao cinema com uma família com que fiquei. Nós fomos, num período em que eu estive a fazer investigação lá, e ver o filme e a música e tudo aquilo me fez um bocado de sentido. E pronto, e foi, no fundo, essa o abraçar do desafio, não é? Sem medos, vamos lá embora, vamos ver o que é que isto vai dar e fazer as coisas por mim própria e pronto, e ir em frente. Voltando aqui ao contexto da Macau e da produção científica, como é que avalias a produção científica em Macau hoje em dia? Eu acho que cada vez mais se nota que existe uma vontade muito grande do governo em apostar em outras atividades, não é? Que não sendo necessariamente apenas portanto, o jogo ou mesmo o turismo. Portanto, existe uma força para apostar energias também na educação e na investigação. E temos sentido esse apoio aqui no Instituto de Ciências e do Ambiente. Mas também, e nota-se que existem laboratórios com muita qualidade, com produção científica bastante elevada. Obviamente eu acho que ainda não podemos comparar os nossos níveis de produção com Hong Kong, por exemplo, mas acho que há pessoas com muita qualidade em Macau, que é uma questão de tempo, acima de tudo, e tentar mais e expandir à medida que vamos tendo mais recursos, sem dar um passo maior que a perna, mas tentar fazer as coisas de uma forma progressiva e acho que está, e acho que estamos a caminhar nesse sentido. Esclarece-me, como é que vieste aqui parar? Como é que foi, como é que surgiu esta oportunidade de vires para Macau? Esta oportunidade surgiu um bocadinho do inesperado. Eu tinha acabado de... estava a fazer um pós-doutoramento curto de 3 meses nos Estados Unidos. No instituto perto de Boston, o MBL, Marine Biological Institute, e eu estava, coincidiu exatamente, se eu agarrasse esta oportunidade, que na altura foi, portanto, eu vim em 2011, eu senti que também, se eu não me adaptar, não tenho nada a perder, foi um pouco assim. Uhum. Fui um bocado naquela sequência de, ok, vamos agarrar um desafio diferente, eu nunca fui para a Ásia, vai ser decididamente algo que vai ser muito desafiante, mas por que não? Se não gostar, posso-me sempre vir embora. Não, não vale a pena grandes dramas, vamos tentar. E vim. E ao início senti aquele impacto que eu acho que a maior parte das pessoas sentem aqui em Macau, por uma questão cultural, por uma questão de viver aqui, porque não estamos habituados. E não era por estar longe da família, porque já tinha estado muitas vezes, mas apenas por estar neste lado do mundo que é tão diferente em pequenas coisas. Mas depois, lá está, vais criando memórias, vais criando a tua vida, vais criando amigos e pronto, e as coisas vão acontecendo como em qualquer outro lado. E não é assim tão difícil. E o que é que gostas mais aqui em Macau? Eu gosto de, acima de tudo, a oportunidade de ser, de me expressar, de conseguir, se calhar, ter determinadas coisas que não teria com tanta facilidade noutros sítios. Como por exemplo a oportunidade de fazer a investigação que gosto e que acho que consigo fazer com alguma qualidade e ter um projeto em que consiga ter pessoas que estamos todos a trabalhar para o mesmo, e isso é muito bom e obviamente com a crise financeira que nós temos, não é? Não é tão fácil em Portugal, exato, neste momento não é tão fácil apostar nesse lado da investigação e olhando para colegas minhas é realmente um problema, mas aqui isso não tem sido tanto um problema para mim. Eu tenho tido a oportunidade de desenvolver e ser criativa com as experiências que quero fazer e com os setups experimentais que quero montar, portanto esse lado é muito bom. E por outro lado, eu mantenho sempre uma postura de colaborar com outros sítios, portanto eu não sinto que me fecho aqui e eu acho que Macau também oferece muito isso, a possibilidade de estares aqui, mas também de não estares e depois voltares e voltas se calhar ainda com outra energia porque trazes mais conhecimentos, trazes outras ideias. E eu acho que funciona muito bem para uma pessoa que tem esse tipo de mentalidade e eu sinto-me confortável dentro nessa abordagem, assim. Em paralelo com a investigação, como eu já referi, também dás aulas. Tens uhum. alunos aqui na USJ a aprender matérias na área das ciências. Diz-me, qual é que é o maior desafio para ti enquanto professora? Às vezes, portanto, os alunos que nós muitas vezes damos aulas não dominam tão bem o inglês. E por vezes é difícil eu perceber se eles de facto perceberam. Porque muitas vezes também, talvez por uma questão cultural, não querem se calhar admitir que se calhar só perceberam 20% da mensagem. E às vezes é o chegar, conseguir ter uma relação, não é de igual para igual, mas quase, portanto, em que existe uma certa, uma à vontade para dizer, olha professora, não percebo esta parte. Isso eu às vezes aqui sinto que é um bocadinho difícil. Mas isso também te estabelece mais um desafio. E, portanto, também agir por isso, porque podes tentar trabalhar esse lado mais humano, no fundo, por lidares com alunos que têm, de facto, essa dificuldade em comunicar numa língua que não é a língua nativa, também não é a minha. Mas, por ver, eu também, a maior parte das minhas aulas são dadas a alunos de psicologia. Os alunos, quando normalmente ouvem falar, que vão aprender sobre o cérebro e sobre a neurobiologia, já vêm de pé atrás a pensar, ai, ai, ai, que isto é tão difícil. E muitas vezes eu tenho que desmistificar essa ideia e dar-lhes a entender, epá, isto é muito giro, porque tu já pensaste, isto tu nós conseguimos explicar as coisas, a maneira como nos comportamos, isso tudo a um nível que é muito mais celular, que é muito mais a nível de sistema, é como se fosse um computador, eu muitas vezes utilizo esse exemplo. E isso é giro, eu depois começar a perceber que eles se interessam por coisas que já não acham assim tão difícil, e que eles próprios depois começam a questionar e outras coisas, e depois torna todas as conversas e discussões mais interessantes. Muitos destes alunos são alunos, como tu estavas a dizer, de psicologia, portanto mais das ciências sociais. Não existe neste momento um bacharelato ou apenas um mestrado na área das ciências ditas naturais. Isso também é um desafio, adequar uma linguagem, o jargão científico da tua área para alunos que não estão diretamente ligados à área das ciências naturais? Se é um desafio? Sim. É, sem dúvida. Mas eu acho que, como eu acabo por trabalhar muito em neurobiologia e em fisiologia, isso tem uma ligação muito forte com a psicologia, que a meu entender só consegue ser feita se for no âmbito de perceber também o que é que se passa com o cérebro e com a forma como nós processamos informação e respondemos a desafios cognitivos e isso tudo, mas a um nível também de processos que se passam no cérebro. Eu acho que está tão ligado que eu nunca vejo uma grande dificuldade nisso. Acima de tudo é mais com o facto de às vezes não ter um background, podem não ter um background ou um interesse muito grande na área da biologia, e então eu tenho que compensar, não é, com esse conhecimento e no fundo explicar que as coisas não são assim tão difíceis e no fundo tentar simplificar um pouco. Mas obviamente, se tivermos outros cursos ligados à área da biologia, à biotecnologia, isso será sem dúvida, e é algo que não temos em Macau, eu acho que isso poderia ser muito, muito vantajoso, e vamos ver se acontece. Isso está nos planos do Instituto? Sim, nós vamos ter uma oferta em breve, ainda não temos, mas esperemos ter a partir deste próximo ano letivo a oferta de uma licenciatura também em Ciências do Ambiente. E, portanto, isso vai ser um arranque fundamental para estabelecermos uma base para depois complementar com o mestrado e crescer, não é? Sim. Fala-nos um pouco dos resultados e da investigação que está em curso, quer ao nível das teses de mestrado, quer ao nível das teses de doutoramento. Ora bem, nós em termos de teses de mestrado, nós temos de ter... Ah, pronto. Estou. Força. Para, não há problema. Ora bem, nós em termos de teses de mestrado temos tido sempre uma preocupação que as teses tenham uma forte componente de aplicação prática à realidade de Macau. E a maior parte delas tem em vista a monitorização e a gestão de recursos e resíduos. Por exemplo, existe uma tese que visa estratégias para a gestão e uso de lixo orgânico em Macau. Temos outro aluno de mestrado a trabalhar na implementação de práticas de reciclagem e o seu impacto depois também na realidade de Macau. Alternativas, por exemplo, à incineração direta do lixo, que atualmente é feito na Taipa. A caracterização da realidade em termos de poluição por metais pesados na água, sedimentos e o seu impacto em organismos que podemos encontrar aqui ao longo da costa, nomeadamente nas zonas de mangal. Existem também alunos que estão a trabalhar em torno do tópico da poluição atmosférica, com vista à quantificação de partículas, na realidade, por exemplo, de espaços fechados, como sendo escolas, onde é obviamente muito importante controlar a qualidade do ar. Ainda por acaso uma aluna minha que está a trabalhar numa tese de mestrado que visa a quantificação da poluição luminosa, que é, digamos, um novo tópico de investigação, e que Macau, ao que parece, pode de facto ser uma cidade em que isto é um fator de grande preocupação. E ainda mais uma tese, por exemplo, em torno da situação em termos de poluição atmosférica, mas mais localizada na zona do centro histórico. Em termos de teses de doutoramento, temos alunos que têm uma base mais na área da biologia e, portanto, estão a trabalhar desde em tópicos como a neurogénese e que de que forma esta pode explicar determinados comportamentos que são mais plásticos. Mas penso que o meu colega David falou sobre isto em tempos. E depois, por exemplo, um aluno meu de doutoramento está a trabalhar na parte do efeito da poluição sonora, portanto o ruído, como tendo um impacto no desenvolvimento e audição de uma espécie que é um deus genético, portanto o zebrafish, e de que forma é que nós conseguimos compreender o impacto em termos dos mecanismos moleculares que são responsáveis por definir a nossa sensibilidade a determinadas frequências e a determinados parâmetros acústicos. Portanto, é toda uma variedade de tópicos dentro da parte de teses de mestrado, mas também da parte de doutoramento, mas sempre com uma forte necessidade de aplicação à realidade de Macau. Isso, tu ouço-te falar e parece que é um grupo de alguns 100 investigadores, mas o grupo até é relativamente pequeno, não é? Sim, é um grupo pequeno. Temos muitas ideias e muita vontade, o que é fundamental. E também temos bons alunos e temos tido realmente temas muito diversos e temos tido sempre uma abordagem de deixar os alunos seguir a sua área de interesse e nós tentamos sempre procurar de que forma é que, no fundo, faz sentido para Macau, faz sentido para eles e faz sentido para o Instituto, mas sem bloqueá-los e definir o seu caminho consoante linhas muito conservadoras em termos de investigação. Raquel, estamos a chegar ao fim. Muito obrigado pela tua presença. Foi muito bom ter-te aqui e ouvir a tua experiência, o teu conhecimento sobre esta área das ciências naturais, que é uma área onde não há tantos professores aqui na universidade. Portanto, há o vosso instituto e está muito bem representado. Por isso é sempre um prazer poder discutir estes assuntos. Antes de fecharmos o programa, vamos ficar com um excerto do tema Echoes, de Pink Floyd, 1970, um tema mais que apropriado para um programa onde o som esteve em destaque. O meu nome é João Cordeiro, Frequência Académica volta para a semana. cry.